Player Taos. Nessa vida, meu coração é frio. Não há nada que me resta nesse mundo sombrio, mas ainda insisto. Eu sei que posso ser uma pessoa melhor. Por isso vou lutar até o último de nós. Último de nós. Continuar, vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.